aumente o volume. Entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Consigo te esquecer, tudo faz lembrar você. Já é madrugada, vendo um filme na TV. Vejo você, não consigo te esquecer. Porque fui me apaixonar. Quem ia ser o meu herói correndo me salvar? Segui o jogo de... vergonha não tinha não. Quando amanhecia o dia, não me restava um tostão. Chegava em casa com sono, já dava outra explosão. A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão. E eu não tinha pra dar, que maldita profissão. E me levando uma igreja onde reina a devoção. Me apresentou para o padre que me fez a confissão. Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção. Tomei a hóstia sagrada, minha santa comunhão. Daquele dia pra cá, tenho Deus no coração. Nunca mais joguei baralho, me livrei da tentação. Eita, mamãe! Puxa, fala, mulher! Erro da boneca! Vai! Quem tá gostando, tá bonitinho. Quero sentir a energia da galera. Você é ferro na boneca. Cunha o ferro na boneca, vai. Olha, quer mandar teu alô? Dá uma entradinha aí no central@rotmail.com. É, o meu amigo Antônio Francisco entrou aí, deixou seu recadinho. Ele diz assim: olá, gostaria de dizer que sou ouvinte do programa Central do Forró. Eita, seu Antônio Francisco, abração pro senhor, abração aí a educadora, tá bom? A líder de audiência, aí em Vila Nova do Martírios. Eita, coisa boa, seu Antônio Francisco, curtindo a gente. Um abração, seu Antônio, e fique sempre aqui, curtindo esse velho entaradinho, viu, seu Antônio? Eita, seu Antônio, seu Antônio Francisco, um abração pro senhor, um cheirão tamanho desse meu Brasil! Esse é o meu, é o seu, é o nosso Central do Forró! E o velho mais safadinho do meu Brasil, meu filho! Ô, cabeça de parafuso, o que é que tá chegando pra nós aí? Mastros com leite? Pronto, então a cunha, Mastros com leite, bomba no cabaré! Ui! Uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher. Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher. Foi tanto caco de puta voando pra todo lado, dava pra apanhar de padre. Já de coronel, no meio da rua tava os braços de Tereza. No meio fio tava as pernas de Raquel. Em cima das telhas os cabelos de Maria. No terraço de uma casa tava os peitos de Isabel. Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho. Fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer. Joga a bomba, Mastruz com leite! Pode jogar a bomba lá do cabaré, que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher. Pode jogar a bomba lá do cabaré, que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher. Pode jogar a bomba lá do cabaré, que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher. Pode jogar a bomba lá do cabaré, que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher. Como é, Bete? Oi. E aí, Cátia Silene? Diga. Eu jogo a bomba no jogo. Joga! E aí, Cátia, o que é que tu acha, hein? Cabaré, voou pra todo canto, pedaço de...

barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. Fina na calçada, sinto frio. E quem passa pelas ruas nem me vê. Assim como as águas correm para o rio, vou correndo contra o tempo pra viver. Sou mais um menino triste que não sabe nessa vida como veio, onde vai. Eu só sinto uma tristeza que me invade, nunca conhecer mamãe e nem papai. Não sei por que é que eu vim pro mundo desse jeito. Só papai do céu é que é perfeito. Sabe, eu não sou feliz assim. Só sei e a minha casa é, nesse momento, um cobertor de folhas e de vento. A minha cama é um banco de jardim. Quando às vezes sinto fome, sou esperto e descolo a carteira de alguém. Na verdade eu sei que isso não é certo, nem sempre nesses casos me dou bem. Quando chega o Natal eu também choro, é que nunca um presente eu ganhei. Se Papai Noel não sabe onde eu moro, nem também meu endereço eu mesmo sei. Não sei por que é que eu vim pro mundo desse jeito. Só papai do céu é que é perfeito. Sabe, eu não sou feliz assim. Só sei que a minha casa é, nesse momento, um cobertor de folhas e de vento. E a minha cama é um banco de jardim. Amiguinhos que encontro na esquina também sofrem como eu a mesma dor. No encontro entre cola e gasolina é difícil. Central do Forró, apresentação Coronel Ojuara. Ao som de Jorge de Alpinho, meu filho, menino de rua. Essa canção é maravilhosamente bonita. Olha a frase, maravilhosamente bonita. Pronto, mas essa música é bonita mesmo, hein, cabeça de parafuso? Eu me emociono quando escuto essa música. Não achei que você gostava desse estilo musical. É. Ó, quer participar com nós? Dá uma entradinha aí no Central do Forró, @rotemail.com. Pois é, meu filho, @rotemail.com. Manda teu pedido de música, pede teu alô, que o velho safadinho do Brasil tá mandando aqui, né? É o Central do Forró e o Coronel Juara. Oi, pessoal, tô indo rápido, Blank, mas daqui a pouquinho o velho tá de volta, viu, meu filho? Mas daqui a pouquinho, é cuida, meu filho. Daqui a pouco tem mais. Central do Forró.

Viana de Sobral. Paredão Alançó, a licença dele. Paredão pra só também tocando solteirão. Se vi, já te quis, e vi, não fez. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente prova do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou uma dona desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. É pop aqui em Chaval. Ah, porque aí você vem. 26 de novembro aqui em Chaval. É de Orixé Pop pra você. Te quis, já te quis. Te quis, tão feliz. Um amor que pra mim é. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil. Perco a cabeça. Volte pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai sofrer. A cada dia sigo a delirar. Se for um sonho, me deixe acordar. Parece até ser um castigo. A solidão quer acabar comigo. Não posso mais viver sem essa paixão. Dê outra chance. Chance pro meu coração.

mexe no malote. Modelo pra dançar, eu sou o rei do camarote. Chama pra estourar, só fecho no malote. Modelo pra dançar, eu sou o rei do camarote. Eu sou o rei, o rei do camarote. Eu sou o rei do camarote. Sou o rei, eu sou o rei do camarote. Sou o rei. E as novinhas? Chega o fim de semana, a galera já me liga. Vou pedindo pulseira, mas eu guardo pras amigas. Eu chego na Ferrari, só tem gata de tempo. Ando com meu segurança pra intimidar você. Chego na minha Ferrari, só tem gata de tempo. Ando com meu segurança pra intimidar você. E quando eu chego na balada, todo mundo quer saber. Só peixe no mal. Eu sou o rei do camarote. Chama pra estourar. Só peixe no mal. Eu sou o rei do camarote. Sou o rei, eu sou o rei do camarote. Eu sou o rei, eu sou. Sou o rei, eu sou. Quando chego na balada, todo mundo quer saber quem é ele, quem. Espera aí que eu vou dizer. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Amor, pense, não deixe tudo. A nossa história de amor, o que é que eu não sei? Tudo mudou. Não está fácil eu e você. Como mudar, não sei. Acredito